Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Muito boa noite, querido ouvinte da Rádio Mackenzie. Está no ar mais um Arquibancada MAC, o seu programa de esporte, sempre com os melhores debates. Lembrando que este programa conta com o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem está falando é Gabriel Tampellini e serei seu apresentador. Hoje, aqui na bancada, temos à minha esquerda Pedro Rocha. Boa noite, Pedro. Qual é o seu destaque para hoje? Boa noite, Tampellini. Boa noite a todos da bancada. Boa noite, querido ouvinte. O meu destaque vai para o Mano Menezes, que apesar da boa campanha no Cruzeiro, recebeu uma proposta milionária da China e pode estar de saída. À minha frente, ele, Victor Chaim. Boa noite, Victor. O que você traz pra gente? Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Clássico das Saudades, Palmeiras e Santos, no Allianz Parque. Vai dar o que falar. E aqui à minha direita, Pedro Bezzulli. Boa noite, Pedro. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. E o meu destaque vai que, né, saiu a seleção da rodada do Brasileirão. Bom, então vamos já começar falando do Palmeiras, que amanhã tem a final da Copa do Brasil. Então, Flavião, solta o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, é, Palmeiras que amanhã pega o Santos pela grande final da Copa do Brasil no Allianz Parque às 10 da noite. Todos os ingressos já foram vendidos, 40 mil torcedores empurrando o Palmeiras. E já saiu uma notícia aqui que o Gabriel Jesus disse estar 100%, mas ele despista se vai jogar ou não. Então, a provável escalação da equipe do Palmeiras a gente já vai dar hoje. Amanhã vai que confirma, né? Amanhã a gente pode ter uma escalação diferente, mas agora o que deve ser é o seguinte: Fernando Praz no gol, o lateral direito João Pedro, que entra no lugar do Lucas, que está suspenso, os zagueiros Jackson e Vitor Hugo, e na esquerda Zé Roberto. Arouca e Matheus Salles são os volantes. Ali no meio, Dudu, Robinho e o Gabriel Jesus ou o Rafael Marques. E na frente, Lucas Barrios. Para você, Victor Chaim, deve ser a escalação mesmo? Provavelmente sim, provavelmente o Gabriel Jesus começa jogando. Acho que não tem muito mais mistério que ele recuperou, ele já treinou. O treino foi fechado, mas já teve notícia que ele treinou normal. E não vai ter... Acho que esse mistério é mais para ficar... sei lá, ficar aquele suspense, assim. Mas é muito provável que esse menino vá pro jogo. E tomara que para a torcida do Palmeiras que ele consiga brilhar, né? É, mas será, não sei, ele teve uma luxação no ombro, né, no ombro esquerdo? Sim. Foi esquerdo, né? Ah, mas luxação, dependendo do grau que for, passa rapidinho. É, uma semana com tratamento intensivo, né? E se ele não tiver 100%, eu também acho que ele vai pro jogo, porque é o último jogo, né, o jogo da vida que vale vaga na Libertadores. Então acredito que se ele tiver 80%, 90%, vai pôr uma proteção e vai pro jogo. E vamos dar um pouquinho, esse esquenta pro nosso querido ouvinte, sobre como vai ser esse jogo. Vamos fazer diferente, a gente já toca o hino do Santos também, aí a gente dá a provável escalação do Santos, e aí já dá uma prévia de como vai ser. Pode ser, Flavião? Agora sim, ó, a gente foi no improviso, mas deu certo, porque o Santos vem com o time titular, o mesmo time que pegou o Palmeiras na quarta passada e venceu por 1-0, e a notícia boa pro Santos é que o Nilson vai ficar no banco, tá bom? Então, torcedores do Santos, Flavião aí fica tranquilo, porque o Nilson vai estar no banco. Porque, ó, vou pegar de cabeça a escalação, hein? Qualquer coisa você me ajuda aí. No gol, Vanderlei. Na direita, Vitor Ferraz, os zagueiros, o David Braz e o Gustavo Henrique. Na esquerda, o Zeca. Aí, volantes, Renato, Thiago Maia, aí o Lucas Lima, né? Gabriel, Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel. Essa é a provável escalação da equipe do Santos. Para você, Pedro Rocha, quem vem melhor, quem vem mais preparado para esse jogo decisivo? É complicado falar, porque o Santos também não vem fazendo grandes jogos, comparado ao que vem apresentando antigamente. Perdeu muito no quesito de eficiência no ataque, ficou, lógico que poupou em alguns jogos, mas chegou a ficar 3 jogos sem marcar. No último jogo contra o Palmeiras, perdeu inúmeras chances de matar o confronto. Então acredito que tem a vantagem mínima de 1-0, mas como o Palmeiras joga em casa, com apoio da torcida e vem motivado, né, por ter ainda a oportunidade de ser campeão, acredito que as coisas vão se igualar um pouco. E para esse jogo em si, o Palmeiras acho que leva um pouco de vantagem. Pode falar, Victor. Então, eu acho que o time do Santos, ele, na Copa do Brasil em si, repetiu muita escalação, diferente do Palmeiras, que contou com muita desfalques, lesões. O ano inteiro, né, Didi? O ano inteiro de lesões, e isso vai favorecer muito o Santos. Chegar com o time na final, que foi praticamente que começou um campeonato, é perfeito para um time de entrosamento e enfim. Ah, mas vale frisar que clássico é clássico. Não, né? Sim, lógico, mas... E vice-versa. Mas sempre tem a vantagem, sempre vai ter um time que vai ter a vantagem de ter alguma condição em campo. E outra condição é se eu colocaria o Marquinhos Gabriel ou o Giovani, que fez o gol lá na Vila, né? Então acho que... Foi o Gabriel. Mas... Então, eu me confundi aqui. Então falhou o pensamento. Então, já era exclusivo. É que o Gabriel, Gabriel errou tanto gol que você deu até... Às vezes o Giovani, no jogo em si, poderia fazer a diferença. Eu acho que o Marquinhos Gabriel, na minha opinião, deveria ser o Giovani no lugar dele. É que o Giovani voltou agora de lesão, né? O Marquinhos Gabriel tá... Tava numa boa fase. Caiu um pouco Mas acho que ele ainda tá numa boa fase. Ele pode ser aquele cara que... consegue decidir num momento, assim, num chute de fora. Porque driblador ele não é, mas ele tem um bom chute, uma boa esquerda. E pra você, Pedro, o fato do Santos ser um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro, isso pode influenciar no jogo de amanhã? É como eu falei, né? Teoricamente, isso influenciaria realmente, porque o Santos é muito forte em casa, mas é muito ruim quando ele é visitante. Mas, como eu disse, é clássico. Clássico, a gente não tem como falar quem é um favorito, porque tem toda aquela coisa do confronto, das duas torcidas. Então acho que isso influencia muito na hora do jogo, tanto que é difícil de você falar um resultado, mas eu acho que isso não vai influenciar tanto, não. E o Palmeiras acho que vai ter que ter muita atenção, porque o time do Santos, todo mundo vai pensar, não, ele vai chegar para defender. Não vai, não, essa molecada do time do Santos nunca vai ficar retida, nunca vai ficar contida, eles sempre vão pro ataque e vão buscar o resultado. Então não vai ter essa de Santos esperar o contra-ataque. Não, o Santos vai vir pra cima. Até porque o forte do Santos é o ataque, né? A defesa é uma porcaria. Sim, o Santos vai vir pra cima com os meninos que ele tem pelas alas ali, Gabriel e o Marquinhos Gabriel. E vai explorar essas alas do Palmeiras que não são... Sim, vão explorar muito fortes, as laterais, né? Do Palmeiras. João Pedro e Zé Roberto que não marcam muito quem bem. Quem será que vai cair ali em cima do João Pedro? Acredito que vai revezar o Gabigol ou o Marquinhos Gabriel. Será que... Acho que aí é o caminho, né, pro Santos. Eu acho que mais o caminho é o Zé Roberto, viu? Acho que o Zé Roberto, pela velocidade que tem o Gabigol ou o Marquinhos Gabriel, eu apostaria mais na ala do Zé Roberto. É que dependendo da intensidade do jogo, a tendência no segundo tempo é o Zé Roberto subir mais pra ajudar no ataque e não voltar. E o Palmeiras tá com dois volantes de velocidade, então se você... Pra cobrir. Então acho que a cobertura vai ficar boa no João Pedro. João Pedro com o Matheus Salles vão fazer uma boa cobertura de lateral. O problema vai ser o Arouca com o Zé Roberto, porque o Arouca ele tem uma velocidade, mas um não é dois, então acho que vai complicar muito. E a gente tá falando aí de... Obrigado pela conclusão, foi... Ah, mas tem lógica. Foi bem lógica. Muita lógica, né? Porque um não é dois. Exatamente, não tem como errar nessa. Por favor. O que eu ia falar? Ah, lembrei. A gente tá falando de clássico, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, um dos maiores clássicos do futebol paulista. E o que não falta são provocações, tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Santos. Mas o que chamou a atenção foi pelo lado do Palmeiras. A gente teve duas. Uma muito mesmo e outra naquelas. Assim, no sábado, se eu não me engano, o Rafael Marques deu uma declaração falando da pressão da torcida, como que vai ser, se já no jogo do Santos teve uma pressão, como que a torcida do Palmeiras ia reagir agora no jogo de volta. Aí o Rafael Marques falou o seguinte: se meia dúzia de gato pingado é caldeirão, imagina 40 mil torcedores. Alçapão? Imagina 40 mil torcedores. Aí já deu uma, né, aquela alfinetada, a torcida do Santos já respondeu nas redes sociais, colocou o vídeo do Rafael Marques errando o pênalti na final do Paulistão, na disputa de pênaltis. E outra coisa que teve foi no jogo contra o Coritiba no domingo, o Alexandro falou na frente das câmeras assim, ó, pode gravar que eu tô falando, o Palmeiras vai ser campeão. E aí ontem a gente falou isso um pouquinho e o Vitor deu a sua declaração que falou, o Alexandre não tem nada a perder, na verdade. Ele não vai jogar. Não vai jogar e provavelmente vai sair do Palmeiras, então... A opinião dele, assim... O que ele falar... Até porque se o Palmeiras dependesse dele pra ganhar qualquer coisa, tava ferrado, né? Ganhar nunca. E outra coisa, essas declarações do lado do Santos, do lado do Palmeiras, é muito comum, assim, no futebol. E pra mim faz parte, assim, da rivalidade, de puro marketing no jogo, né? O peso. Exatamente. Colocar essa propaganda no jogo. E isso não estimula a violência. O que estimula a violência é a mentalidade das pessoas que vêm, então... Acho que não vejo nenhum problema, assim, nessa questão. Por exemplo, se xingar o time do Santos, se teve do lado do Santos também, né? Sim, então, é só pra falar também do outro lado da moeda, né? O goleiro Vanderlei, ele tentou fugir dessas polêmicas, só que ele respondeu a provocação falando, o Palmeiras nem jogou na Vila, o que eles estão querendo falar? Então, aí já... E teve faixa de campeão, né, também do Santos. Sim, também, aquele negócio o que tem da muito... revista. O que tá muito claro nessa final em si, nesse dia 2 aí, é que tá muito cara de Santos, né? Se você olhar, tá cara de Santos. O Santos tem um time melhor, tem um gol a mais, tá com o time mais consistente. Mas tá tanto cara de Santos que pode dar Palmeiras, entendeu? Acho que tá muito... Como o Pedro depois falou, gol clássico, do Wilson. Tá muito... É muito clássico, não dá pra prever. O que eu vejo também muito na mídia falando que vai dar Santos, entendeu? Acho que isso aí é muito complicado. E essas polêmicas fora de campo são importantes pro futebol. Dão um ingrediente a mais. E depende muito da mídia também, porque vazou a faixa de campeão do Santos. Mas é claro que o Palmeiras também já fez uma faixa de campeão. Claro. Os times já fazem. Só que vaza algumas informações de cada lado, né? Mas que tá um clássico, que vai ser um clássico pegado, isso sem dúvida. Tanto é que alguém vai ser campeão, um dos dois vai ser campeão, então é óbvio que eles já vão fazer as faixas, já vão fazer as camisas. Sim. Um vai jogar fora. Se fosse um resultado na Vila, o Nilson tivesse feito aquele gol no finalzinho, 2-0. Se o Gabriel tivesse feito o pênalti. Ou 3-0 ali na Vila, acho que já matava o jogo, o Palmeiras nem perdeu tempo de fazer uma camisa, mesmo. Mas... 1-0 deixa muito em aberto o campeonato. Uma vitória simples, vale os pênaltis. Aquele jogo, eu ainda acho que não foi o Palmeiras que perdeu, foi o Santos que perdeu aquele Exatamente. Jogo. O Palmeiras veio pra defender, a defesa do Palmeiras não estava ruim nesse jogo, surpreendentemente segurou o ataque do Santos em muitas Sim. oportunidades. O Fernando Prass brilhante nesse jogo, mas o Santos realmente desperdiçou muitas oportunidades. Poderia ter feito um placar bem mais vantajoso. E essas provocações... Eu acho que elas podem refletir um pouco dentro de campo, porque a gente já viu no primeiro jogo as entradas dúvida. Que eles estavam dando, as discussões, tanto é que no pênalti do Arouca em cima do Ricardo Oliveira, foi uma... tinha uma discussão bem forte ali, e aí depois o juiz ficou de olho. Aí o Arouca foi lá, puxou o Ricardo Oliveira, deu pênalti. Aí os jogadores discutiram depois, aquele caso do Lucas e do... O Lucas do Palmeiras e o Lucas Lima, os jogadores do Palmeiras tentando forçar a suspensão do Lucas Lima, não conseguiram. Mas aí Lucas... eu acho que essas provocações vão refletir dentro de campo sim, nas entradas, pelo menos. O Lucas brigou pra conseguir forçar essa expulsão do Lucas sim. Lima. Tanto é que ele chutou a bola no Lucas Lima, sabendo que ele tava fora da final porque já tinha um amarelo. E esperando que pelo menos o Lucas Lima tomasse o segundo amarelo, pra não jogar aqui no Allianz Parque. Só que não deu certo, né? O juiz não viu as provocações do Lucas Lima e... Deu no que deu. E agora a moeda do clássico vai inverter, porque os jogadores do Santos estavam se sentindo muito à vontade, né, na Vila Belmiro, com provocação e tal. Agora a história é no Allianz Parque, né, que a torcida vai estar em peso e os jogadores provavelmente vão estar muito mais pilhados. A pressão muda de lado, isso que é legal de ter dois Até jogos. Até tem que tomar um pouco de cuidado os jogadores do Palmeiras, porque às vezes entra muito na pilha do jogo e os jogadores do Santos são muito rápidos, pode... Tem alguns problemas, né? Vai ser um jogo complicadíssimo. Bom, amanhã falaremos muito mais sobre esse jogo, apesar não, porque o jogo vai ser amanhã, novamente repetindo aqui, às 10 da noite no Allianz Parque. Amanhã falaremos muito mais, vamos dar aquele pré-jogo, aquele raio-x, falar dos dois lados e se preparem para a final que vai ser um jogo de tirar o fôlego. Mas agora vamos mudar de equipe, já falamos do Santos e do Palmeiras, Palmeiras e Santos, né? Agora vamos falar do São Paulo. São Paulo, que só vai jogar no domingo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. E é um jogo que vale, digamos assim, é vida ou morte, né? Porque tanto para o Goiás quanto para o São Paulo. São Paulo querendo essa vaga na Libertadores e o Goiás precisando vencer para sair do rebaixamento. Se o Goiás empatar ou perder, já caiu. É, na minha opinião, o Goiás não... Mesmo vencendo, mesmo São vencendo Paulo, não, você conta com, acho que, 4 ou 3 resultados perfeitamente alinhados. É, como é, o Goiás tem que torcer pro Vasco, perder do Coritiba, pro Figueirense se perder, e Havaí perder. Sim. O Vasco e o... É, o Coritiba não. E o Havaí tem o chance Bahia, de perder, certo. Assim, vai. Porque o Vasco joga fora Coritiba e o Havaí joga fora com Corinthians. Então, vai, teoricamente, ter uma leve chance. E agora, tem mais um, mas tem perder em casa do Fluminense é muito E o Fluminense querendo rebaixar o Vasco. O Goiás precisa ganhar do São Paulo, é muito difícil. É, mas o São Paulo é famoso por isso, né? De Sim. perder jogos relativamente fáceis. Acho que pode até perder esse jogo, mas eu não sei se eu conto com a vitória certa do Internacional sobre o Cruzeiro, né? Exatamente, aí Cruzeiro, eu ia falar agora. Cruzeiro tem a segunda melhor campanha do campeonato, segundo turno, se não me engano. Então, acho que fica complicado. Mas realmente, é o jogo da vida pro São Paulo, porque nesse ano que foi tão conturbado, né, dentro do É pra salvar o ano do São Paulo. Exatamente, se perder esse jogo, aí vai ser um desastre total o ano. Se ganhar, vai esquecer Compensa. Um pouco. O Rogério vai pro um jogo? Pouco, Exatamente. Então, o Rogério ele tá treinando intensivamente pra pelo menos ter o mínimo de chance possível. Mas vocês colocariam o Rogério assim? Eu colocaria. Com risco de se lesionar? Ele sempre... Ah, ele já vai se aproveitar. É o último jogo? É o último jogo? É penúltimo, porque vai ter o festivo. Mas, e o São Paulo, ele sempre faz isso, quando é decisão, assim, esse clima de jogo importante, o Rogério, ele gosta de jogar, gosta. E o São Paulo, ele já responde bem com a volta desse jogador que foi dito. E uma notícia agora que veio, é que o Luiz Fabiano, ele já falou, depois do jogo do Figueirense, que não queria jogar contra o Goiás, porque queria deixar aquela... Marca, jogo, né? Do Morumbi como último com a camisa do São Paulo. E agora ele não vai jogar mesmo, porque ele teve uma lesão no joelho. Ah, o Allan Kardec tá ali pra suprir isso e acho que suprir bem melhor. E depois do jogo, o Luiz Fabiano ele saiu mancando, saiu com muitas dores. E aí veio agora essa constatação aqui, deixa eu pegar até a lesão que ele teve. É, foi um jogo que fez ele como um herói, porque foi 3-2 e o São Paulo ganhou. Se tivesse perdido, ele sairia como... Ele teve um ligamento, ele teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Não, agora, tá fora. Explique aí, Pedro, o que é isso? Tá fora do jogo. Com certeza, né? Tá fora, uma lesão... Sentiu uma lesão Valdívia ali, é complicado. Quando atinge o ligamento colateral medial ali, é difícil. Você não consegue mandar pra frente nem subir pra trás, né? Sim, tipo isso. Nossa, que X isso, né? Momento X do programa. Porque você não viu ontem. Ontem foi difícil, ontem foi peculiar. E agora, e você falou de Allan Kardec, Vitor. Ele deu uma declaração hoje na entrevista coletiva, falando desse ano problemático do São Paulo, só que falou assim, que a camisa do São Paulo, o peso do São Paulo, salvou, entre aspas, né? Porque o São Paulo ainda tá na crise, mas salvou de ser algo bem pior, porque, convenhamos, tá uma crise muito grande, só que o São Paulo briga pela vaga na Libertadores e está muito perto dessa vaga. Acho que o que salvou o São Paulo é o nível do Campeonato Brasileiro, que é péssimo, entendeu? Se você olhar a diferença do primeiro colocado pro quarto colocado, é 20 pontos. Se você olhar do quarto colocado, que é o São Paulo, pro 17º, são 21 pontos, se eu não me engano. Então você olha a discrepância que tá esse campeonato. O único time que tem um nível de futebol adequado é o Corinthians. O resto é um nível bem baixo. E é o único time que... não demitiu o técnico durante o Campeonato Brasileiro. É, o Levir saiu agora. Né? Foi o primeiro Campeonato Brasileiro da história... 32, né? Que apenas uma equipe não trocou de técnico. E foi o campeonato que teve mais de demissões. 32 demissões. Olha isso. De 20 times, né? 19 times trocaram de técnico. E mais de um trocou mais de uma vez. O São Paulo trocou 4. O Palmeiras trocou 2. O Avaí trocou 1. São Paulo foram 4, não foram 3? Não, no ano, São Paulo. Ah. É que teve o Milton Cruz. E o Flamengo também trocou 3, 2, sei lá. É muito técnico. É muito trocando. Técnico saindo. Você não consegue deixar ninguém trabalhar direito assim. Sim. E acho que é isso que é a questão de colocar, por exemplo, a pressão no Lucão, que tem 19 anos. Você teve 4 técnicos no ano. O cara teve pensamento de 4 técnicos na cabeça dele com 19 anos. Exatamente. Imagine a loucura que ficou na cabeça desse menino pra jogar um futebol no São Paulo. Então, essa pressão não cabe a ficar só nele. E 19 e é anos só, ontem, né? Tantas coisas pra pensar, né? Tantas a coisas gente pra tem viver, 19 né? anos. São é. Tantas emoções. A gente tá aqui com 19 20. Anos. Você tá com 20? Fiz 20. Eu tenho 19, mano. Desculpa, parabéns, tenho 22, tá? Você eu não vou nem falar. Daqui a pouco eu não tenho mais idade olímpica. Pensa só na Copa. Enfim, eu e Vitor Chaim temos 19 anos. E a gente tá aqui e o Lucão tá lá jogando pelo São Paulo. Beleza. E uma coisa, assim, um pensamento assim me chama a atenção, que foi o que o Rogério Ceni falou antes do jogo contra o Figueirense. Ele falou assim: não se chateiem pela pressão da torcida, porque o que eles mais querem, o que eles dariam tudo pra trocar, era trocar de vida com vocês. Tipo, tá lá no jogo com vocês, sabe? É estar no lugar de vocês, representar o São Paulo. Isso é interessante. Se você vê assim, pergunta pra qualquer torcedor. Aqui, a gente não vai revelar os times da bancada, lógico. Mas assim, vocês, pensando aqui, o que vocês não dariam pra jogar lá no seu time, assim? Se a gente fosse bom, né? Se a gente tivesse habilidade. Ah, não, acho. Se a gente tivesse a habilidade deles, com certeza a gente faria muito melhor em alguns casos. Alguns jogadores, pelo menos. E aí ele até... Mesmo jogando mal. Exatamente. E ele até transfere, sabe, essa coisa de o jogador não ficar bravo com a torcida, porque tem um sentido, né? Ah, e essa cobrança vem e vai muito rápido. É coisa do futebol, né? Coisa do futebol. O Lucão mesmo tem 19 anos, tem muito ainda pra jogar. Semana que vem ele faz um gol do título, já a torcida já esquece de tudo. Você vê o próprio Luiz Fabiano, né? Exatamente. Há pouco tempo atrás, todo mundo xinga a torcida do São Paulo. Luiz, pipoqueiro. Aí na despedida dele, Luiz Fabiano. E é o Luiz Fabiano, né? Exatamente. Que é o terceiro maior artilheiro da história de São Paulo. Sim. Foi uma... No jogo contra o Figueirense aconteceu isso. A torcida organizada xingando ele e o torcedor comum gritando o nome dele. Aí depois no final, todo mundo gritou o nome dele. Então, torcedor é assim, é que nem o Luxemburgo falou em uma... O Luxemburgo teve razão em uma coisa que ele falou. Que o torcedor tem memória curta. Não, isso é... É isso mesmo. É o herói de domingo, vilão de quarta. São raros os jogadores que não sofreram nenhuma crítica, né? Principalmente técnico. Eu nunca levei anticrítica. Mas é que nunca você... Nunca tomei crítica. É que você é um jogador mais diferenciado, né? Já ganhou elogio também? Já, mano. Já ganhei, mano. Ai, ai. Eu até esqueci o que eu ia falar, de novo. Eu tenho esse problema, né, gente? É que essa bancada tem tá muitos linda, outros hoje. Problemas, Gabriel. Mas vamos focar só nesse agora, senão não tem programa pra falar. Acho legal falar do Allan Kardec. Acho que, na minha opinião, ele vai suprir bem o Luiz Fabiano ano que vem. E vai ser uma das bases do São Paulo pra se manter. Lugar, pra mim, o Ganso vai sair. Eu acho que sai. O Ganso, acho que eu acho que o Ganso fica. Eu acho que ele vai sair, meu. Boatos que ele podia ir pro Palmeiras, sabia? Eu vi esse boatos aí no 90minutos.com.br. Não vai acontecer. Palmeiras. Mas acho que difícil ele ir pro Palmeiras em si, até porque o Palmeiras já teve experiência com armadores assim, peso morto, tipo Wesley, assim, volantão. Mas agora, é que agora no São Paulo é diferente, ideia. Né? Eu acho que seria uma péssima ideia. O Ganso no Palmeiras, não sei, viu? Mas, assim, que vai sair? Luiz Fabiano, Rogério Ceni, Pato, já são três nomes de muito peso. Muito peso. Mas ficam os nomes de peso, entendeu? Eu acho que isso é legal. Fica. Sim, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Michel, outro Rodrigo Michel. Caio. Michel Bastos, Thiago Mendes. O Lucão. O Reinaldo. Reinaldo. Não, Reinaldo vai sair. Rogério. Não, o Rogério atacante também Rogério vai ficar. Rogério do Nordeste. É bom, pô. Lembrei. O que também pesou no São Paulo esse ano é os laterais, né? Os laterais estão bem, né? Foram bem esse ano. Sim. Ah, o Reinaldo não vou nem falar. Eu acho que ele, ó... Jogaram pra caramba. Ele vai concorrer a quarto lugar, né? Na bola de ouro. Vai, né? Quem? Sim. Reinaldo? O Reinaldo, mano. Ele quase foi... Gol Puskas. Só que entrou o Neymar no lugar dele ali. Quase. Era pra entrar o Reinaldo. Mas outra coisa, rapidinho, só pra gente falar... Não, esqueça do Nilson. Não, o Nilson... Já nem... Não é nem bola de ouro. É bola de platina. Muito bom. Adamantio. Bola de adamantio. Só pra constar aqui, a gente ainda vai falar de São Paulo e Goiás, porque tem a semana inteira ainda, mas o nosso foco mesmo, principalmente amanhã, vai ser a Copa do Brasil, mas é que saiu aqui a notícia dos ingressos à venda. Era isso que você tava falando, tá tentando lembrar até aquela hora? Não, até agora aqui, agora. Tá. Antes de você falar do Kardec. Dos ingressos... não faz tanto tempo. Do jogo de São Paulo e Goiás e São Paulo, pro torcedor são paulino, tá a partir de R$100. E aí, pro torcedor do Goiás, tá R$4. Tá um preço de um salgado aqui no Mackenzie. Não, o salgado mais é barato, mais caro. Tá mais o salgado barato. É mais caro. Meu Deus. Tá no Allianz Parque, o sorvete é o dobro. Nossa. Aí a questão é, o ingresso tá barato ou o salgado tá caro? Nossa, que fica que polêmica aí. É, né, meu? Vamos ficar com essa polêmica aí que tá rendendo mais. Eu acho que. Ah, o Goiás vai tentar. Vai ser o caldeirão, né? Vai ser o caldeirão do Goiás. Olha, tenho minhas dúvidas se vai lotar a parte do Goiás, mesmo 4 reais. Vai, eu acho que vai sim. É? Vai sim. É. Tem que honrar, pelo menos. Mas nome, sabe. Não, isso eu vou deixar pra outro programa. Será que eu falo agora? É, fala, ué. Eu só vou. Estamos com pra tempo? Plantar a semente da Discord aqui. Eu acho que se o Goiás cair. Ele vai pra Série B. Vai, então, é isso. Não, mas mentira. Ah, tá. Vai ter confusão da torcida. Ah, sem dúvida, já teve semana passada. Porque o Goiás é bem sempre faz isso, sempre a torcida do Goiás briga. Então, tem até receio desse estádio lotado aí, porque vai ter que reforçar muito o policiamento. Depois do que aconteceu naquele jogo no Serra Dourada. Atlético Paranaense, não foi? Que teve um... Não, é que vários jogos marcaram assim, mas teve um jogo do Goiás agora no Brasileirão. Ah, tá, há duas rodadas atrás, se eu não me engano. Contra o Coritiba, né? É isso, que perdeu de 3-1. E aí a torcida brigou com os policiais. E o estádio não tava tão cheio assim. É, teve briga com os jogadores em si, quando eles estavam entrando no ônibus pra ir embora. O Felipe Menezes ficou bravo lá. O Zé Eduardo também. Surpreendentemente, né? Felipe Menezes bravo, né? Pensei que ele só dormia. Mas então, depois... Felipe Menezes. Mas na quinta, sexta-feira, a gente vai falar muito mais sobre essa... rodada, a última rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo tentando ir para a Libertadores e o Goiás tentando escapar da zona de rebaixamento. Vamos falar do Corinthians agora? Solta o hino aí, Flavião. O Corinthians, campeão brasileiro. Corinthians, campeão brasileiro. Gol do Corinthians. Tá em primeiro, porque foi campeão brasileiro. E não tem como sair de lá, porque já é campeão brasileiro. Porque já é campeão brasileiro e tá em primeiro. Sim. É isso. Ah, acho que o Corinthians, a única coisa que o Corinthians pensa hoje contra o Avaí é bater o recorde do Cruzeiro e ser o maior pontuador desde 2006. Vai tudo pra bater. Vai com força máxima. 2006 não, 2003, né? Acho que vai com todos os titulares pra... já garantir essa vitória sobre o Avaí pra já garantir esses 3 pontos aí e bater esse recorde. É o do Avaí, né? É o que tem pra fazer. 4-0 Avaí. É, se o Avaí ganhar, funda o Vasco, né? Então tem essa discórdia do Corinthians com o Vasco. Vamos ver se... Nada. É, acho que não. Acho que se alguém for ferrar com o Vasco, vai ser o Fluminense. E vai lotar a arena também. Então... Ah, e uma coisa interessante é que pro jogo de domingo contra o Avaí, o Corinthians vai fazer um treino aberto um dia antes, no sábado, pra ajudar as vítimas da tragédia de Mariana. É, uma coisa que não tem a ver com o Corinthians, é uma rival do Corinthians, na verdade. Uma torcida organizada do Palmeiras organizou 4.800 litros de água pra se doar pra Mariana. Acho que foi bem legal essa ação dessa atitude torcida. Atitude bacana também. Qualquer atitude dessa é válida, independente de quem quer que seja. E quantos mais times se espelharem em outros pra fazerem isso, melhor. Eu acho que devia, pelo menos assim, vai nessa última rodada do Brasileirão, ia ser legal, vai, a CBF fazer uma coisa dessas, compra um ingresso e dá 1 quilo de alimento, tipo, sei essas lá, coisas, você sabe? Leve 1 litro da água e você paga, sei lá, tanto menos. Ou põe porcentagem da renda. Exatamente, da renda. Sim, e isso é legal porque, assim, a torcida do Corinthians é aquela torcida... Lota. É, que, sem trocadilhos à parte, né, é fiel. Então, mesmo os treinamento é aberto... Eles colocaram 11 mil no jogo sub-20, é, né? É, então, pô... Vai, eu acho, não sei se vai lotar, não, né, mas pô, vai ajudar muito. Qualquer coisa é válida. Vai ajudar muito. E já uma coisa que a gente falou ontem da renovação do Ralf, que o André Sanches falou que os empresários dele estão atrapalhando, não sei o quê, que estão fazendo leilão. O Edu Gaspar ainda acredita que o Ralf pode renovar com o Corinthians, lembrando que o Ralf tem uma... Desculpa, o Corinthians tem uma dívida com o Ralf de 5 milhões, se não tem enganado. É pouco, né? 5 milhões. E aí eles estão meio, como fala, renegociando isso. É, por que será, né, pô? E aí tem essa história de renovação, o Tite quer que o Corinthians renove, quer contar com o Ralf na Libertadores, só que, segundo o André Sanches, os empresários estão dificultando, só que o Edu Gaspar, que é o dirigente, né, o gerente de futebol do Corinthians, ainda acredita nessa renovação. Pra você, Pedro Bezzulli, é uma boa o Ralf renovar? Olha, eu acho que assim, o Ralf desde a época do título mundial, ele foi decaindo o futebol dele. Tanto que acho que no primeiro trimestre aqui do ano ele ficou como reserva, só agora no finalzinho que ele voltou. Eu acho que assim, pro jogador, Ralf, é interessante renovar, porque ele já tá acostumado com o elenco, já tá acostumado com a torcida, com toda aquela coisa. Agora eu acho que pro Corinthians, dependendo do preço que vai ter que se pagar pelo Ralf, não vale a pena. Se o Andrés estiver falando a verdade, que os empresários dele estão cobrando uma grana muito alta pelo Ralf, eu acho que não vale a pena. Agora, dependendo do valor, eu acho que é legal renovar com o Ralf, porque o Ralf já tá virando uma espécie de jogador símbolo pro Corinthians, pra essa geração do Corinthians. Acho que é um ídolo pro Corinthians, né? É uma espécie de 2009. Daqui 20 anos ele vai ser lembrado como um ídolo. E tem 31 anos só. Acho que tem muita lenha pra queimar ainda. Pra Libertadores agora, ele acho que é uma peça que, por ter identidade com o Corinthians e com a torcida, pode trazer alguma experiência. Entrosamento com o elenco. Como o Pedro falou, ele também teve um momento meio ruim que ele chegou a ser reserva, mas nunca criou racha no elenco. Não. Então, se for um preço acessível pro Corinthians, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Agora, só se for uma coisa muito absurda, eu acho que não vale a pena mesmo. E nesse final de ano, ele recuperou um pouco, né, do futebol. Ele voltou a jogar bem. Recuperou, bem. Tava marcando pra caramba. Sim, então. O Ralf é bom por causa disso, ele é muito raçudo. Ele vai e marca muito bem. Não podemos dizer que ele é o melhor finalizador, até porque ele chutando é uma desgraça. Mas ele marca pra posição muito dele bom. Finalizar não é o forte, né? Acho que como um volante, desarmar acho que é a meta dele, e ele cumpre muito bem isso, e em campo para vários times brasileiros, isso é uma deficiência muito grande, né? Assim, tem muito time que daria muita grana para ter o Ralf no time. É o que eu disse, né? A única coisa que eu acho que falta no Ralf é ele ter um pouquinho mais de mira na hora do chute, que se a gente for analisar toda vez que ele tenta chutar pro gol, ele não consegue acertar o gol, mas de jeito nenhum. Isso, né? Só se for de cabeça, porque chutando, o coitado não consegue. Falando em Corinthians, a gente vai trazer o destaque do Pedro Bezzulli no começo do programa, que saiu a escalação do time do Campeonato Brasileiro, os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2015, e não é uma surpresa, né? Praticamente. Os jogadores do Corinthians prevalecem nessa escalação. Do Corinthians e do Atlético, né? Sim, são um dos únicos. Só tem o time do Corinthians, do Atlético, aí um jogador do Santos e um jogador do Grêmio. Só o ataque, né? O ataque acho que foi o Luan e Ricardo Oliveira. Obrigado pelo spoiler que eu ia falar agora. Mas tudo o goleiro bem. É o Cássio. Tudo bem. Começando, ó, goleiro Cássio, lateral direito Marcos Rocha, zagueiros Gil do Corinthians, Castro do Corinthians, Marco Rocha do Atlético Mineiro, Gil do Corinthians, zagueiro, o outro zagueiro Gemerson do Atlético e também do Atlético, lateral esquerdo Douglas Santos. Não sei se o Gemerson tá melhor que o Felipe. Eu acho que tá. Não sei. Acho que o Vitor Hugo tinha espaço. Acho que no campeonato, acho que o Felipe Lucão, é melhor. Lucão, assim... Mas o Vitor Hugo falei sério. Melhor que o Gemerson não é, não. Volantes, Elias do Corinthians e o Rafael Carioca do Atlético Mineiro. Aí eu sinto falta do Amaral. É verdade, né? É que na lateral esquerda também tinha que ter ele, né? Tinha que ter... O rei? Tinha que ter, né? O Reinaldo. Douglas Santos. Quem é Douglas Santos? Reinaldo, mano. Pô. E ali no meio, Jadson e Renato. Eu acho que o Felipe Gabriel, pela partida que ele fez, nos 15 minutos que jogou pelo Palmeiras... Mas a gente não leve clubismo aqui. Só fala jogador do Palmeiras aqui, bem, não leve. Né? Eu... E os atacantes, como já disse Pedro Bezzulli, estragando a graça da escalação, Ricardo Oliveira e Luan, do Grêmio. Lembrando que o Grêmio ainda não renovou com o Luan, hein? Tá nessa briga aí, o Luan é um jogador muito bom. Uma Libertadores pro Grêmio tem que renovar. Precisa. Muito talentoso. Já renovou com como chama aquele volante lá do Grêmio? Wallace, isso. Wallace. Renovou com ele, tá renovando com o Jeromel. O Pedro Rocha também, não você, o outro. Um bom. Passa esse bico de vez em quando. cara. E aí mas acho que renova assim, o Luan é um jogador muito vai bom. Vai renovar com os jogadores mais importantes ali, né? E o técnico Tite, do Corinthians. Merecido. Não tem o que mudar, claro, né? Mas eu acho que o trabalho... que não dá pra falar. Até porque Gilson tem que ser o porque eu é ia o trabalho falar... do Dorival, eu acho que foi um pouco melhor. Eu ia falar que o trabalho do Roger Carvalho, né? do Grêmio foi muito bom, porque o time do Grêmio não tem a mesma qualidade que o do Corinthians, mas é inquestionável o trabalho do Tite. É, o Tite... Né? Se o Doriva tivesse continuado na ponte, eu até falaria. Até porque o Tite foi um dos únicos técnicos que ficou até o final, né? Ou o único técnico. É, o único técnico, exatamente. O Roger Carvalho entrou no meio? Sim. É, entrou no lugar do Filipão, né? Ah, Filipão. Nossa, lembra? O Filipão tava. Sim. Foi no começo do campeonato. É, mas... Quem tava no Cruzeiro no começo do campeonato? Era o Luxemburgo. Depois o Mano, né? É, mas antes do Luxemburgo veio alguém. Tinha onde? Alguém. Era o Marcelo Oliveira, Marcelo, né? Marcelo Oliveira, Luxemburgo e aí o Mano. Dança dos técnicos. E já... É, falamos. Vocês acham que tem que entrar mais alguém aí? Sem... Piadas à parte. Não, Lucas Lima, né? O Flavião falou agora. Eu acho que essa seleção é muito feita por... A posição do time na tabela. Que eu acho meio que óbvio, mas... Lucas Lima entraria um se mudasse a tática. Porque a tática aqui tá 4-4-2. O Jadson tá na lista. É, o Jadson e o Renato Augusto talvez tenham feito o campeonato melhor mesmo. Se fosse um 4-5-1, aí entraria o Lucas Lima no lugar do Luan. Mas, por exemplo, nas laterais, eu não acho que o Marcos Rocha e o Douglas Santos... Também acho que não. O Marcelo Oliveira no Grêmio, embora não goste muito, foi muito bem. O Zeca do Santos também. O Zeca foi bem. O Rodney da Ponte na É que o primeiro turno do Santos não foi tão ótimo, né? Senão ele... até o próprio Fagner do Corinthians também. Sim. Mas acho que o Zeca, ele entrou só depois no... Não foi nem no primeiro turno, ele entrou só depois. E ele não era muito bom. Ele demorou pra engrenar. Mas de volante, o Elias e o Rafael Carioca acho que são os melhores também. Não, e esse meio também, Renato Augusto e Jadson, mais que merecido. O ataque também, o Ricardo Oliveira é o artilheiro, né? Disparado. E o Luan... Também foi bem. Senti a falta do Wagner Love lá, junto com o Ricardo Oliveira. Poderia estar, mas a ausência que pode... Comparado com o que tem ali, né? A ausência que pode ser dita é do Lucas Prato, né, nessa seleção. Mas eu também acho que... É que ele caiu muito, né? É. É verdade. E o Ricardo Oliveira, artilheiro, faz gol quase todo jogo, então... Acho que, e o Lucas Prato também, ó, que o Victor falou, deu uma decaída muito grande. Ricardo Oliveira não faz gol, acho, desde o Palmeiras, não faz? Ganhou o Palmeiras na Vila? No Brasileiro? Acho que sim. Fez o 20º gol ali, né? Eu acho que sim. E parou ali. Ah, e a... Não. O melhor estrangeiro foi o Lucas Prato, melhor estrangeiro, e a revelação, Gabriel Jesus. Esse era o meu destaque. Merecidíssimo. Derrubaram meu destaque. Merecidíssimo. É, eu acho que tem outros jogadores que também poderiam estar ali, mas... Tipo o Luca do Corinthians, mas... Não, o Luca jogou 4 jogos. Sim, mas se você comparar o que ele jogou, o que ele fez pelo Corinthians... Você colocava ele participava e participava da jogada do gol. Mas acho que também não é critério pra colocar ele como... O Gabriel Jesus entrou ali, tem acho que 18 anos, né? É, se fosse pra ser outro, seria alguém do Santos, talvez, né? Surgiram um monte agora. Zeca, Thiago Maia... Gabriel. Gabigol... Mas não é contestável, né? Sim. E o estrangeiro também não tem outro que... Não. É o Lucas Sorato e... com o gol com o Dato, não sei. Ah, mas... Com Barrios. Não sei com se... O Lucas Barrios. Não sei se o Dato... O Cristal, não sei. É, então. Não, eu acho que o Dato podia ser... O Mush. O Alione. Melhor. O Mush. Nossa. O Flavião falando que o Nilson podia ganhar porque é de outro planeta, então... o Flavião ganhou. Tinha que ser o Nilson. É, então acho que... Vamos até mudar de assunto agora. Vamos falar das negociações envolvendo os times brasileiros. O Cruzeiro, que chamou a nossa atenção nas notícias de hoje. Cruzeiro... Ixi, vai... Puxa! Tá, enfim, o Cruzeiro vai renovar. Pode falar do Cruzeiro, Gabriel. Cruzeiro anuncia a saída de jogadores, entre eles Leandro Damião. Pagou barato, né? Júlio Batista. Júlio está Batista bem, tava bem. No... É a cara do Damião, São Paulo. Acho que o Damião é a cara do São Paulo contratar o Damião. É, ele rompeu o contrato com o Santos? Sim, então. Né? Então acho que não eu acho que o São Paulo vai pra cima. Eu lembro que o Inter tava atrás dele de novo. O Inter de Porto Alegre. O cara não joga nada, meu. E. Não, sabe o que é a cara do São Paulo? Pegar o Júlio Batista. É a cara do São Paulo. Júlio Batista? Júlio Batista. E tanto é que ele já passou pelo São Paulo, já. Quantos anos ele tem? Uns 37? É, contratação de seleção brasileira, né? Sim. Deixa eu ver, eu vou procurar aqui. É. Ah, e outro jogador, Ceará e o Charles. Aquele mesmo que passou pelo Palmeiras. Ceará? Aquele... O lateral. Que... Não, o lateral. Não. O lateral. Não é o que você tá pensando. É o outro? Não sei. De quem Ceará, tá... lateral. Lateral direito. Tá ligado. Será? E como o Pedro disse, o Pedro. Pedro Rocha. Tem dois Pedros, Pedro Bezzulli e Pedro Rocha. Sempre bom deixar bem claro. Como o Pedro Rocha trouxe pra gente, o Mano Menezes, ele tem uma proposta também do futebol chinês. Ainda não renovou com o Cruzeiro, né? O contrato dele vai até ano que vem ou esse ano? Não sei. E. Beleza. Só que. Já o futebol da China de olho nos técnicos brasileiros, lembrando que nossa, já estão lá... Nossa, como eles gostam de brasileiro. Já estão lá Felipão, Luxemburgo, o... É porque eles sabem que o mercado de técnico Levir... está rodando o tempo todo, né? É, então, o Levir também tem umas especulações e agora o Mano Menezes tem proposta da China. Será que ele vai, Pedro? Olha, não sei se ele... Qual Pedro? Opa, Pedro Rocha, Pedro Rocha. Se pensar no dinheiro, acho que ele vai, mas acho que seria um pouco de burrice, porque é agora... Bom. Não, porque agora ele... Aqui no Brasil ele não ganha pouco dinheiro. E agora que ele voltou a fazer um trabalho bom no Cruzeiro, eu acho que ele tem que dar sequência até o final do contrato dele. É, mas é aquele velho técnico. Ele vai pra um time aí, vai começar a ganhar 10 partidas, daí vai perder, vai ser demitido, daí vai rodar... Vai não, ficar... mas na China não é assim, não. Então, eu tô falando do Brasil, se ele ficar no Brasil. Ah, tá, tá. Então acho que compensa muito mais ele fazer o dinheiro dele lá. Mas acho que ele tá com muita confiança. Que nem o Cuca fez por ele. É, lembrando, eu ia falar o Flavão, que nem o Pedro falou aquele dia. O Flavião... Falou aqui com o Xixô no fone que o Cuca pode voltar para o Brasil. O Cuca que está também no futebol chinês, está no Shandong Luneng. Ele tem ofertas, assim, que foi eu acho que... É meu sotaque. É. Ele teve propostas ou especulações do Palmeiras. Fontes da arquibancada Mac, e do Atlético Mineiro também querendo ele de volta. É. Mas acho que no Palmeiras pode... Tem algum rumor, mas é mais lenha na fogueira agora na final. É, eu também achei muita lenha na fogueira de alguns sites esportivos. Da mídia. Da mídia. Dessa imprensa. Mídia anarquista, fascista. Enfim. Mas acho que isso foi muito pra pôr lenha na fogueira no Palmeiras. É, se o Palmeiras perder a Copa do Brasil, daí essa coisa aí pode aumentar. Mas acho que é mais provável que ele vá pro Atlético Mineiro. Será que o Atlético tem bala pra isso? É, bala não tem, mas todo time não tem e consegue, né? Mas pra quem? Pro Cuca? Ah, voltava onde ele... É. É porque ele ainda tem mais um ano de contrato lá. E ele quer voltar, tá ligado? Então... Só se ele rescindir amigavelmente, porque acho que nenhum brasileiro tem grana pra... Então, o Flávio tá falando agora que a proposta do time chinês, do Mano Menezes, é pra ir pro lugar dele. Então, rescindir o contrato. Sim. É. Aí tudo bem, porque um clube pagar a multa rescisória é quase impossível. Acho que os clubes estão esperando... É, impossível era ganhar Libertadores com o Atlético Mineiro, né? É. Ele ganhou... Não, mas não tem dinheiro, cara. Acho que os clubes estão esperando o Muricy decidir pra que time ele vai. Aí, conforme o time que ele for, eles vão... O Atlético Mineiro, Flamengo, por exemplo. Falando nisso, que tem essas especulações que seja o Flamengo o provável futuro do Muricy Ramalho, ele que deu entrevista esses dias, ele não revelou o clube que ele vai, só que ele falou que o clube precisa dele, os projetos do Muricy se encaixaram com as necessidades do clube... E que não foi o melhor salário. Mas a mídia inteira tá falando que é o Flamengo, que depois da eleição vai ser o Flamengo. Só que hoje o Muricy vai cair, né? Hoje tivemos a notícia de que a oposição flamenguista, a Chapa Verde, ela estaria acertada com o técnico Sampaoli, o técnico do Chile. Tá bom, tá sim. Só que a gente já deu uma... O Montilho também tá lá no Flamengo. Deu uma apurada aqui nas notícias. Tinha uma especulação do Hazard no Flamengo. Posso continuar? Pode. Obrigado. Do Chelsea. Tinha uma... A gente deu uma apurada nas notícias e o Sampaoli havia pedido 5 milhões de dólares, né? Para a comissão inteira... Por mês. Ou seja... Acessível esse preço. Aproximadamente 20 milhões aí também reais. Ele só tá entre os três técnicos melhores do mundo, então... É. Você não quer mais suave. Vai acontecer isso sim. É, ele é o Pep Guardiola. E todo mundo vai pro Flamengo, né? Porque o Flamengo sempre quer todo mundo e acaba trazendo o Alan Robinho, Patrick. Vitor Hugo, todo mundo. Mas o Alan Patrick é bom, É porque ele traz, o Flamengo traz os jogadores e depois apaga completamente os jogadores do mapa, né? Guerreiro tava indo bem, aí saiu do Corinthians, foi pro Flamengo... Acabou. O Sheik tava no Corinthians, né? Foi pro Flamengo? Acabou. E, enfim, não sei mais quem tem no Flamengo. Tem o Márcio Araújo, né? Tava bem no Palmeiras. Sim, foi no tava ótimo. O Wallace tava no Corinthians. É, o Wallace. O Alan Patrick tava no Palmeiras. O Ayrton. Ayrton tava no Palmeiras. Lateralzão, né? É. Nossa, tinha muita gente. Tava jogando bola. O Cirino do Atlético Paranaense. Sim. E só pra não passar batido, porque quando a informação aqui é duvidosa, a gente vai atrás. O Júlio Batista tem 34 anos. Ah, tá novo, vai pro São Paulo então. Ah, tá novinho. É. Oh, vai pro São Paulo, joga uma temporada novo, e vai embora. Tá, mas pode. Mas é onde ele tá agora, tá sem time? Tá no, tava no Cruzeiro, e vai, aí vai agora sair. O Cruzeiro vai dispensar. É. Só que acho que o problema é o salário, né? Ele devia ganhar bastante, Júlio Batista. Ah, eu não tenho noção, não. É, esses jogadores que já ganharam muito dinheiro na vida, eles tinham que abrir mão um pouco, né, de salário. É porque eles não estão com essa bola toda. Então. E é o time eles que... Literalmente, nunca, né? Ah, que piada. Piadinha pronta. É com essa piada que a gente vai fazer um intervalo, tá? Porque já falamos de Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, já falamos dessas especulações do mercado. Agora vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos, não saia daí. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. We are. eu aí, eu arredondo o meu aqui. E estamos de volta agora para falar do melhor basquete do mundo, a NBA. E ontem teve o jogo do Golden State Warriors e ninguém vence esse time. 19 partidas invictas. É imbatível desde as férias, né? No começo da temporada. 19 jogos atrás, não perde. Exatamente, desde as férias. 19 vitórias consecutivas. Ontem ganhou do Utah Jazz, só que ontem foi um jogo apertado. 106 a 103, lá em Utah. Mas por três pontinhos aí. Destaque do Curry de novo. É, pra variar, né? O cara... Não dá, gente. Eu acho que já a gente pode até parar de falar do Curry, porque... É um é incrível, time de um homem incrível, só. É incrível. Não, acho que nem de um homem só. É porque todos são bons, só que é ele... Mas ele se destaca ele tanto é que eu ofusco os é outros. É o Messi com 10 de volta. Exatamente. É isso. E outro jogo que também foi bem legal de ontem foi Chicago Bulls e Santo Antonio Spurs. Ontem a gente até falou que esse jogo prometia. Eu falei que o Santo Antonio ia ganhar e o Gui falou que o Bulls ia ganhar. Nossa, eu nem lembro disso. Infelizmente, o Gui ganhou. Foi 92 a 89 pro Chicago Bulls, jogando em Chicago. E é, placar bem... Foi muito equilibrado o jogo inteiro. As duas equipes saindo na frente do placar, assim, uma tomando lugar da outra. Mas acho que a diferença máxima chegou a 7 pontos, se eu não me engano. E no último lance, né, faltando 7 segundos para acabar, para estourar o cronômetro, a posse de bola era do time de Santo Antônio. Só que eles não conseguiram fazer a cesta de 3 e perderam por 92 a 89. E hoje tem mais jogo. Hoje tem 6 jogos da NBA. Washington Wizards contra Cleveland Cavaliers. O jogo da rodada. É... Não, esse vai ser o jogo. Ah, esse vai ser... Los Angeles Lakers contra Philadelphia 76ers. É o jogo pro Lakers ganhar. Não. E vai, Lakers. É, o jogo pro Lakers ganhar. Vai, Lakers. Porque o Philadelphia não ganhou nenhuma essa temporada. Mas agora vocês imaginem se o Lakers perde. Aí eu... Aí a casa aí cai. Aí não dá, aí não eu dá. Eu vou embora. Aí não dá. Porque o 76ers não ganhou nenhuma. Só o pai da Maia joga, torce pra esse time. Sim, é verdade. Ele torce e nem os torcedores deles torcem pra eles. Tão ruim que eles estão nessa temporada. E como a bancada é Lakers, hoje vamos ganhar, hoje vamos ganhar. Outro jogo, Phoenix Suns e Brooklyn Nets, Orlando Magic e Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies contra New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks contra o Portland. É, hoje, não sei se vai passar hoje o jogo na ESPN, acho que vai passar Washington Wizards e Cleveland Cavaliers no Sport TV, se eu não tô enganado, ou na ESPN. Putz, agora eu não sei. Eu acho que pelo tamanho do jogo deve ser... É um dos dois. Eu acho que é no Sport TV, porque eu lembro que eu tava vendo ontem... Eu ia falar que ia ser ESPN. Eu também ia falar ESPN. É. Tá, eu aposto no Sport TV. Alguém aposta na Fox? É não, porque não passa. Mauro Bet comentando. E Victor Chaim... Ó, você assustou, cara? Não, porque eu estava distraído aqui. Nessa Washington Wizards contra Cleveland Cavaliers, LeBron James carregando de novo? Ah, acho que sim, LeBron James. Aí cai. É que o cara tá me zoando. Acho que o LeBron James vai conseguir carregar o time. Cleveland Cavaliers vence, então, o jogo em Cleveland. O Washington é o time do Nenê, né? É. É o time do Nenê, que mais? Tem o Willsap. Ah, mas o... Não, o Willsap é do Atlanta. É o time do Nenê. Mas o time do LeBron é favorito, né? Ah, não. Sim, não... jogando em Cleveland lógico, também. Não vai sim. levar, não. O Washington, coitado, vai rodar. Rodar, não sei, mas... Ah, mas o LeBron joga muito bem, o time do Cleveland tá indo muito bem, a temporada passada foi muito bem, ficou... Foi pra final. Foi pra final, né? Contou foi em segundo. Os Warriors, não foi? É. Perdeu pros Warriors de 4-2. LeBron perdeu do Curry. É, foi um... Não, o LeBron perdeu pro Golden State, porque só ele jogou. É, isso é verdade. Foi isso. Sim. E o que eu ia falar? Ah, eu tô muito assim, gente. Que se falar, você que tá que assim falar? Com a NBA, imagine. Vossas pessoas. É. Putz, eu esqueci mesmo. É porque eu lembrei. Putz, eu falei putz. Falei putz, eu esqueci mesmo. Poxa vida. Ah, escapou. Ah, o Golden State, ele pode. Ele conseguiu, acho que 19 vitórias seguidas, que a gente falou, isso. né? Isso. Se ele conseguir 33 vitórias consecutivas, seria mais um recorde a quebrar. É, então, é porque tem assim. Vitórias consecutivas desde do início da temporada, eles já quebraram. Porque passou o Houston Rockets. E agora tem o Lakers. O Lakers, não lembro em qual temporada, Ganhou 94 e 95. Ganhou 32 ou 33 vezes consecutivas. 33. 33 vezes então consecutivas. Então faltam 14 vitórias pro... Sim. Só que... Ó, boa matemática, matemática. Cara. Obrigado. Só que essa não foi desde a temporada, desde o início da temporada. Eles perderam e depois ganharam 33. Então... Não foi consecutivos, mas... Sim. Mas será que bate? Eu acho que bate, sinceramente. E tem mais um recorde a bater que é, acho que 74 vitórias seguidas. Não, é, 74... No ano, no ano. No ano, que é de 70, acho que do Boston. Então, é. Belos conhecimentos. É, eu sou basqueteiro, né? E o cara tava nervoso pra comentar. É, Coco, você tem habilidade, meu, por favor. Então, amanhã... Aqui é toca pra área, cabeceia, depende. Cabeceia no basquete. Nessa, da manchete. Sabia que pode cabecear no basquete? É? Sabia? Se você fizer uma cesta de cabeça, vale. Sério. Só mas eu acho que não é muito usado, também. Né? É, acho que não é muito usado. Bastante a cabeça. É, não deve ser muito fácil também. Né? É, então. Bom, amanhã falaremos muito mais... Principalmente dessa possível vitória do Lakers, pelo amor de Deus. Tá na hora. Tomara, tá na hora. Uma vitória só na temporada. E o Miami Heat não joga mais? Miami Heat jogou ontem e perdeu para o Boston Celtics. Miami Heat tá numa fase. 105 a 95. O Wade. O Wade tá fazendo o que ele pode. É, bem melhor, né? O Bosch também. Ah, o Wade já tá meio velho. É que a idade vai chegando, chegou infelizmente pro nosso Kobe Bryant. É triste ver o Boston do jeito que tá, né? Que é o maior campeão da NBA. É que o Miami Heat é um time muito turista, né? Acho que o que eu vi desse time é que ele ganha muito dinheiro com o turismo lá em Miami, que vai ver o jogo por ver, como, por exemplo, não tirando os méritos, mas do Barcelona e Real Madrid. Muito turista vai ver o jogo e dá muita renda pro time. É que nem o Orlando Magic. Sim, também. Quem vai pra Disney vai ver o Orlando Magic. Quem vai pra Miami vai ver o Miami Heat. Então, e são as cidades mais turísticas dos Estados Unidos. É a mesma coisa no NFL, Miami Dolphins. Como Boston, por exemplo, eles não vivem de turismo, eles vivem do time e da torcida mesmo. É, e também pelo LeBron James ser jogado lá. E aí eles ganharam, se eu não me engano, dois títulos? Dois. Será que ele encerra a carreira lá? Não, vai ser no Cleveland. Eu acho que vai. Porque lá ele não volta. É. Depois não tem clima. Mas eu acho que vai ser no Cleveland mesmo, mas não quero nem pensar nisso, porque um craque, um astro já vai encerrar a carreira esse ano. Já tô triste. O LeBron vai só depois. Agora é só o Kobe Bryant e a gente vai... E o Kobe tá jogando ou ele tá machucado? Tá jogando. Tá jogando? Jogando entre aspas, né? Hoje ele vai pro jogo. Tá, Rogério Ceni da fase. É, exatamente. Nossa, e eu vi uma matéria ontem do Sormani, da Fox Sports, comparando, nas suas proporções, tá? O Rogério Ceni com o Kobe Bryant. É, eu vi essa matéria também. Falando, comparando o amor dos dois pelo time que eles jogam e também de jogar... quebrado. É, o cara teve uma ideia, um gancho muito bom. Sim, foi muito bom mesmo. E a gente... Até porque o que o Kobe Bryant tem de tamanho, o Rogério tem de nariz, né? Nossa, essa piada de tio. Vou acabar por aqui, foi. Melhor, né? Eu ia até falar de uma coisa do... Não, mas deixa pra lá, depois a gente fala em outros programas, porque NBA de... aqui é de todo isso. Dia. Tudo bem, Pedro. Ó, o Flavião já até deu a deixa, deu o gancho. Antes que venha mais. Depois dessa piada vambora, de Pedro Bezzulli, vamos embora. Ó, e só pra constar, pra não passar batido, você sabe que dia é hoje? Além de ser 1º de dezembro? Hoje... Terça-feira. Também. Hoje um é dia o nosso antes da final. 30º programa. 30? 30 vezes estivemos aqui apresentando o Arquibancada Máquina esse semestre. Mas que então, coça. Parabéns pra gente. Parabéns pra nós. Aê. Parabéns, Flavião. Valeu. Então, é com essas comemorações Flavão. E com essa piada de Pedro Bezzulli Flavão. Que encerramos mais um Arquibancada Mac. Eu agradeço aqui meus companheiros de bancada. Pedro Rocha, muito obrigado. Boa noite pra você. Boa noite, Tampellini. Boa noite a todos da bancada. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, Flavião. Parabéns pra gente. E até a próxima. Victor Chaim, boa noite pra você. Muito obrigado. Boa noite, Gabriel Tampellini. Boa noite, ouvinte. Flavão. E o Mush também. Boa noite a todos. Vamos que vamos. E por último, mas não menos importante, Pedro Bezzulli, boa noite pra você. Muito obrigado. Boa noite, Gabriel. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavão. E é claro, a gente se vê na próxima. Sempre agradecendo também nossos trabalhos técnicos e sonoplastia de Flávio Rangel e de Doni Paruti. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta às 8h30 da noite. Então, curte lá a página no Face, nos divulguem e é nóis. Boa noite a todos. Até amanhã. E a gente se ouve.